Todo cristão é chamado à santidade. Entretanto, os primeiros a serem reconhecidos como santos são os mártires. Martírio quer dizer testemunho. Testemunhar a Jesus Cristo a ponto de dar a própria vida é tornar-se um com Ele. Por isso, desde sempre, a Igreja cultiva grande estima e veneração por aquelas e aqueles que alcançaram essa graça. No princípio do cristianismo, milhares foram os mártires. E ainda hoje, em algumas realidades, às vezes até bem próximas a nós, segue havendo pessoas que são assassinadas por viverem radicalmente sua adesão ao Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? É que a proposta cristã de amar ao próximo e buscar um mundo justo para todos os filhos e filhas de Deus sempre incomodou os que se sentem no direito de oprimir, explorar e até matar seus semelhantes, querendo ser os donos do mundo. Por verem na proposta cristã uma ameaça a seus projetos de dominação, os poderosos sempre quiseram e ainda querem aniquilá-la, e o fazem perseguindo, torturando e assassinando cristãos e cristãs como forma de intimidação. Na imensa lista dos que ousaram desafiar esses poderosos, encontramos duas jovens mães cristãs, Perpétua e Felicidade. Era o ano 203, em Cartago, na África do Norte, em tempos do imperador Septímio Severo. Este, como vários de seus antecessores, também havia decretado a perseguição aos cristãos. Perpétua tinha 22 anos e um filhinho recém-nascido. Era de família nobre, todos cristãos, à exceção de seu pai. Certo dia, ela, sua escrava Felicidade, grávida de 8 meses, e mais 6 companheiros participavam de uma celebração cristã em sua casa. De repente, soldados invadiram o local e levaram todos eles à prisão. Os 6 homens foram condenados a lutar com leopardos até a morte na arena da cidade, e as 2 mulheres a serem perseguidas por touros. Com tal espetáculo, a multidão deveria aprender a não desafiar o imperador. Por causa da gravidez de Felicidade, a execução foi marcada para depois do parto. No tempo em que permaneceram no calabouço, a pedido dos companheiros, Perpétua escreveu um diário no qual relata todo o sofrimento de que foram vítimas, a dor imensa da separação de seu filhinho, a asfixia e a escuridão no subterrâneo onde estavam presas, as dores de sua companheira Felicidade no fim da gravidez e a convicção de que a ressurreição brota da cruz. Nesse diário, temos um dos escritos mais realistas e comoventes da Igreja. Além dos horrores ali vividos, ela narra como seu pai foi procurá-la para tentar fazê-la negar sua fé em Jesus Cristo e assim salvar sua vida. Perpétua e Felicidade ainda eram catecúmenas, ou seja, estavam se preparando para o batismo, porém ambas ficaram firmes e fortaleciam os demais. Corajosamente, pediram o batismo e ali mesmo foram batizadas, confirmando sua decisão pela acolhida do Evangelho, mesmo sabendo que isso lhes custaria a própria vida. Felicidade sofreu muitíssimo para dar à luz na prisão. Os guardas debochavam de sua dor, dizendo que aquilo não era nada diante do que enfrentaria. No entanto, ela afirmava que sabia bem quem estaria com ela no momento de seu martírio. Consolava-a também saber que sua criança seria entregue a parentes. Era 7 de março, apenas 2 dias depois de Felicidade ter tido sua filhinha, que lhe fora arrancada de seus braços ao nascer. Escritos oficiais narram que ela mal se sustentava em pé. Perpétua a apoiava ao entrarem na arena. Logo, um touro arremessou Perpétua ao ar e, caída ao chão, ela viu Felicidade ser golpeada por outro animal. Então, levantou-se e foi amparar a amiga ferida, recompôs seu vestido estraçalhado e deu-lhe o beijo da paz, símbolo litúrgico presente na celebração eucarística. Esses gestos comoveram a multidão, que antes gritava enfurecida, e então passou a pedir que as duas mulheres fossem retiradas da arena. Por fim, após tanta tortura psíquica, moral e física, nesse mesmo dia, ambas foram decapitadas. Perpétua, sem jamais abandonar a felicidade, manteve-se até o fim extraordinariamente tranquila e digna, sustentando a amiga já sem forças físicas. Perpétua e felicidade. Jovens mães, mulheres audazes, vosso testemunho permanece vivo e forte na Igreja. E hoje, ó santas amadas, nós vos suplicamos, rogai por nós ao Senhor da vida, para que em nossas fraquezas permaneçamos firmes na fé, façamos a diferença em nossa realidade e testemunhemos sempre o amor e a imensa bondade de Deus. Amém.